Então, bom dia a todos. Bom dia. Que a paz do querido Mestre Jesus esteja com todos. Que possamos, nesta manhã, envolvidos por essa vibração tão harmoniosa, tão pacífica, tão pacificadora do nosso ser, possamos refletir sobre alguns temas, sobre família e o relacionamento a dois. Quando nós pensamos na importância da família, é indiscutível o reconhecimento dessa importância. Ninguém hoje em dia poderia pensar a família não é importante. Mas o grande problema é que, apesar da maioria das pessoas, ou de quase todas as pessoas, reconhecerem a grande importância que a família tem, nós percebemos que a família passa por muitos problemas, por muitos desafios, por muitas dificuldades. De modo geral, as pessoas vivenciam grandes lutas, grandes dramas em seus ambientes familiares. Então, conhecermos mais sobre esse tema nos ajuda até a prevenir problemas em nossas famílias. Porque há fases na vida que parece que tudo vai muito bem na família. Está tudo em ordem, está tudo correndo como nós esperávamos, idealizamos, planejamos. E quando nós percebemos que certas provas chegam, nós vemos que a família talvez não seja tão estável quanto nós imaginávamos. Então, a importância de conhecermos, mesmo sem viver certos problemas, certas lutas, mas de conhecer, entender o que provoca essas situações, nos ajuda muito na manutenção da paz de nossas famílias. Antes de começarmos a abordar esses problemas, vamos buscar algumas ideias que nos ajudam a refletir, então, sobre a importância da família. Uma primeira ideia muito interessante, quando a Madre Teresa recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 1979, perguntaram para ela assim: o que podemos fazer para promover a paz mundial? E ela, na sua simplicidade cristã, de grande serva de Jesus, grande discípula do Mestre, ela disse aquilo que Jesus já tinha ensinado: voltem para os seus lares e amem suas famílias. Se nós não amarmos profundamente a nossa família, nós não veremos um mundo melhor. E se não trabalharmos para que a paz também esteja no lar de outros, também não veremos a paz no mundo. Porque a paz do mundo, ela nasce da paz dos indivíduos. E a paz dos indivíduos vai nascer de uma boa família, bem estruturada, de uma família que tem amor, compreensão, como uma das canções nos disse agora há pouco, que sintetiza todo o compromisso que nós temos que ter com as nossas famílias. Então, queremos um mundo melhor? Trabalhemos dentro do lar. Trabalhemos fora do lar também, para que a paz esteja em outros lares também. E como não podemos jamais esquecer essa fonte de conhecimento inesgotável, fonte de conhecimento espiritual que todos nós espíritas, simpatizantes do Espiritismo, temos que ler, meditar por toda a nossa vida. Porque nenhum outro livro poderá substituir as instruções que esse livro traz. Nenhum outro livro psicografado por qualquer médium substitui as colocações que estão lá no Livro dos Espíritos e que irão agora nos inspirar reflexões também sobre a importância da família. Olha o que nós temos então nessa obra admirável que Kardec reuniu, os ensinamentos dos Espíritos superiores transmitidos no século XIX, para que servisse de base para aquela nova doutrina que surgia. Nova na sua parte exterior, porque a sua origem, a sua essência espiritual é o próprio Evangelho de Jesus. Então nós vamos identificar lá, na questão 775, uma pergunta que o sábio mestre de Lyon fez aos espíritos superiores. Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? E quando a gente pensa em relaxamento dos laços de família, não é só a família se desmanchar, se desmantelar, se separar. Porque muitas famílias podem estar hoje vivendo no mesmo lar, mas os laços que as prende, os laços que unem essas pessoas estão relaxados. Porque as pessoas não estão cumprindo o seu papel. Pai não cumprindo o papel de pai, mãe não cumprindo o papel de mãe, filhos não cumprindo o papel de filhos. Isso tudo deve ser uma reflexão importante que fazemos sobre nós, sobre as nossas famílias, para verificar o quanto estamos realmente cumprindo esses papéis. Porque quando relaxamos esses laços, e veja que ele não está dizendo simplesmente romper os laços de família. Ele está dizendo, quando relaxamos, o que que acontece? Olha só, parece que eles já estavam dizendo claramente o que nós estamos vendo hoje na sociedade. Essa aparente desintegração, essa aparente desorganização da cidade, ou melhor, da sociedade. Porque nesse processo todo que estamos, desde o século XIX até hoje, os laços de família vêm se relaxando. E vamos ver o que, que os espíritos superiores disseram? Uma recrudescência do egoísmo. Quer dizer, começamos a permitir que aquele egoísmo que estávamos trabalhando, lutando para vencê-lo, comece a ressurgir em nós. Quando nós deixamos de cumprir o nosso papel de pais, mães, de filhos, de esposo, de marido, de esposa, de mulher, nós permitimos que o egoísmo nasça novamente em nossa vida, que ele ressurja. Não que ele surja, porque ele ainda existe dentro de nós, porque é da nossa natureza imperfeita e estamos aqui para nos libertar dele. Mas quando nós deixamos de lado aqueles compromissos que temos que atender com tão sagrado empenho, nós acabamos permitindo que o egoísmo tome conta de nossas vidas. Não basta a gente apenas ter o título de pai, ter o título de mãe, ter o título de marido, de esposa. Nós temos que estar revestidos destes papéis. Eles têm que fazer parte do nosso mundo interior, da nossa mente. Tem que estar no nosso coração, vibrando. E nós vamos ver, por várias colocações que os espíritos superiores nos fazem, o empenho que nós temos que dar nestes papéis. Não podemos viver mais ou menos comprometidos. E temos mais, olha só. Os espíritos dos pais exercem alguma influência sobre os filhos após o nascimento? Todo mundo já sabe essa resposta. Todo mundo sabe que os pais têm um papel importantíssimo. A própria mensagem que foi lida agora há pouco também nos fala isso. A sabedoria divina nos colocou para que nascêssemos entre duas pessoas, isso na ordem geral da natureza. Existem essas exceções, existem as provas, as expiações, mas a regra geral da nossa natureza, como nós vamos ver, é a família, é o grupo. São duas pessoas ali amando e cuidando dessa criança. E transmitindo a ela grandes valores, grandes princípios de solidariedade. Por isso que Madre Teresa falou aquilo. Queres um mundo melhor? Ame sua família e ame de verdade. Não apenas esteja lá presente de corpo, mas não de alma. Realmente esteja totalmente comprometido. E todos aqueles que vivenciaram essa experiência no lar, de entrega absoluta do seu coração, da sua mente ao seu lar, terão cumprido a sua tarefa. E são espíritos vitoriosos quando chegam no mundo espiritual. Às vezes é possível a gente perceber essa vitória aqui mesmo, porque colhemos os frutos de uma família harmoniosa. Mas às vezes as provas são tão duras que trazemos do passado, são desafios tão grandes, que a gente não vê o resultado imediato. Mas mesmo assim, todo o empenho, todo o amor que dedicamos à nossa família, terá sim um resultado. Talvez não seja mensurável hoje. Talvez hoje o nosso filho esteja desencaminhado. Talvez hoje o marido não entendeu ainda o seu papel. Ou a esposa não entendeu a sua responsabilidade. Mas acreditem, todo o nosso empenho pela família vale a pena. Todo o amor que nós dedicarmos a ela. Ninguém se sinta jamais desiludido, acreditando que fez o melhor pela sua família e não recebeu em troca. É que existem sementes que demoram muito para germinar. Na natureza é assim. Existem sementes que nascem numa casca tão dura, tão grossa, e elas precisam ficar no solo, sofrendo uma série de ações químicas, físicas, que vão gradualmente dissolvendo aquela casca. E aí a semente brota. E a árvore cresce e frutifica. Então não acreditem que o empenho pela família deu um resultado nulo. Porque às vezes os pais vêm falar assim, mas eu fiz de tudo pelo meu filho. Fiz corretamente e ele se envolveu com as drogas. Não foi perdido tudo o que foi feito. Não ficou perdido na contabilidade divina o bem que você realizou. É que aquele espírito usou o seu livre-arbítrio. Aquele espírito decidiu por um caminho. Mais tarde a consciência dele o cobrará tão severamente que ele, lembrando do amor, da dedicação dos pais, terá uma força para vencer essa imperfeição, esse arrastamento. E ele será triunfante no futuro porque recebeu o amor. Se não tivesse recebido amor, dedicação e empenho, o retorno dele ao equilíbrio, à harmonia, seria muito mais difícil. Então, nada é perdido do que nós fazemos no lar. Nenhuma das nossas renúncias, nenhum dos nossos gestos de benevolência, de amor, de compaixão, de perdão no nosso lar fica perdido. Tudo é semente e todas frutificam. Todas crescem e frutificam. Então, não desanimem jamais em pensar que fez tudo pela família e não foi reconhecido. Deus não esquece o bem que nós fazemos. Nunca, nunca. Deus tem consciência do que nós somos, do que nós sentimos, do que nós desejamos de verdade. E Ele nos ajuda, nos apoia, nos fortalece sempre. Então, nada do que fizermos ficará perdido. Vejamos mais, então, o que os Espíritos disseram. Olha, influência dos pais sobre os filhos após o nascimento, muito grande. Conforme já dissemos, os espíritos devem contribuir para o progresso um dos outros. Pois bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver o dos seus filhos pela educação. Isto constitui para eles uma tarefa. Se falharem, serão culpados. Então, o papel dos pais na família é essencialmente educador. É essencialmente de orientador, de apontar e dizer o que é o certo, o que é o errado, e de exemplificar, de mostrar que age corretamente. Mas aí um irmão pode falar assim, mas Antenor, como pode ser se eu tenho erros? Como eu vou educar meu filho, falar para ele não usar drogas, se eu fumo? Realmente fica numa situação difícil. Para um pai falar para o filho, não use substâncias que façam mal ao seu corpo, e ele está fumando. Mas esse pai ainda tem autoridade para falar. Sabe qual é? A de dizer, olha, eu não consigo me libertar disso. Olha como é difícil para mim me libertar do cigarro. Eu não quero isso para você porque eu estou sentindo hoje no meu corpo os malefícios que ele faz. Quando a gente fala que nós temos que ser educadores dos filhos, não é que nós temos que ser modelo de perfeição. Não é que nós temos que já ter conquistado todas as virtudes. Mas quando nós mostramos para eles que nós queremos o bem, nós amamos a paz, nós desejamos o progresso espiritual e nos esforçamos para alcançar isso, nós somos o grande exemplo. O exemplo daquele que tem falhas, mas que luta contra elas. E assim nós educamos. E assim nós mostramos que a cada dia que nós lutamos e vencemos as nossas imperfeições e mostramos que estamos empenhados em nossa melhoria espiritual, nós somos os grandes exemplos deles. Porque realmente não tem tanto espírito puro, isento de erro, disponível para reencarnar na Terra. Eles estão em altíssimas missões. Eles não podem vir aqui e ser o pai e a mãe de tantos espíritos endividados. Então tem que ser a gente, tem que ser nós mesmos, os espíritos imperfeitos, mas que já tem boa vontade, que já deseja o progresso, que já quer a melhoria espiritual. Então, nós vamos educá-los sem a pretensão de dizer que nós somos um poço de virtudes. Sem a pretensão de dizer, não, eu nunca erro, meu filho, eu estou sempre certo. Pedir desculpa para os filhos é um grande gesto de humildade e de ensinar a eles que nós também erramos, mas que nós queremos reparar erros. E na nossa condição espiritual hoje, é o que nós mais precisamos, é de humildade. Muitas vezes os pais erram por excesso. Eles percebem a atitude errada do filho, querem intervir e intervêm da forma errada. Muitas vezes com agressão, com a violência verbal ou física, se excedem porque não tem autodomínio ainda. E o que acontece? acabam afastando o filho de si mesmos. Nós podemos chegar num ponto e dizer: me desculpe pela forma como eu conduzi a situação, mas em princípio eu estou certo. Isso é exercício de humildade. É quando a gente tem consciência, estamos seguros de que algo deve ser evitado e não agimos da melhor forma, mas chegamos para eles e dizemos: apesar de eu ter feito da forma inadequada para te alertar, eu ainda estou certo, porque isso leva a isso, isso e isso. Esse é o reconhecimento que muitas vezes nós somos obrigados a fazer ao longo da vida. Daí seria mais prudente, antes de intervirmos em uma situação dos nossos filhos, meditarmos a melhor forma de lidar com ela. Porque a melhor forma de você afastar uma pessoa é brigando com ela, é acusando essa pessoa e não ouvindo-a. E não dando a ela voz para que ela se explique, para que ela se justifique. A melhor forma de a gente se criar uma distância entre nós e o outro é apenas a gente falar, é apenas a gente recriminar, é apenas a gente acusar. Então, como educadores, nós temos que descobrir a forma de alcançar aquele ser que nós temos que enfrentar. E não abrir mão disso. Não abrir mão de dizer quantas vezes forem necessárias aos nossos filhos o que é importante, o que é bom e o que é útil à vida. Então, os pais têm um papel decisivo na formação dos filhos. Não é apenas de dar aquilo que eles querem, não é apenas de fazê-los felizes. Diríamos até mais: nós temos que fazer menos os nossos filhos felizes, cumprindo a sua vontade, e fazê-los pensarem mais, até se sentirem desconfortáveis mesmo, quando temos que dizer algo, como quando temos que orientar algo que não os agrade. Porque educar é essencialmente contrariar. É contrariar várias vezes. Mas não é contrariar fazendo a pessoa se sentir ofendida, agredida, humilhada. É contrariar mostrando que ele precisa refletir, repensar. E hoje nós vemos que os pais estão abrindo mão desse processo, porque está todo mundo muito cansado, todo mundo muito comprometido com a vida material, com muitos problemas. Todo mundo se sentindo muito ameaçado, porque vivemos num mundo que é de constantes ameaças, de constantes situações desafiadoras para todos. E esquecemos que o mais importante das nossas ações, das nossas missões, é a nossa família. A maior realização que nós temos hoje, como espíritos encarnados, é o nosso lar. Ah, mas eu tenho uma empresa, eu emprego 5 mil pessoas, bacana, bonito. Mas essa é a sua segunda grande missão. A sua maior missão são seus filhos, sua esposa. Ah, mas eu sou uma executiva, eu trabalho muitas horas, 16 horas por dia. Esse papel é secundário. A maior missão da mulher encarnada é de mãe. Me perdoem as feministas, mas é o papel de mãe. Quando os filhos são adultos, aí sim nós podemos pensar que talvez a nossa missão não seja tão mais intensa com eles. Mas se a gente refletir hoje como as famílias estão, as famílias mais jovens estão muitas vezes desorientadas, muitas vezes a mãe que se tornou avó, ela passa a ter um papel decisivo também para a garantia da estabilidade daquele lar. Porque ela precisará muitas vezes suprir a ausência de uma filha que não refletiu bem ainda na sagrada missão de ser mãe. E ela tem que abraçar aquele neto como seu filho. E o pai, o avô, também tem que apoiá-la nisso. Porque muitos homens, muitas vezes, não querem que a esposa cuide dos netos. Nós devemos apoiar as nossas esposas, mesmo que elas tenham que assumir outros compromissos, como mãe dos seus netos. Temos que ajudá-las. Temos que também ser também pais dessas crianças. Há poucos dias um amigo contava assim que ficou chocado de ver a reação do genro, que a mãe do genro dele foi ofendida pela filha, que também é neta dele, né? E ele ficou chocado com aquilo, porque a avó paterna foi falar para o filho: olha o que ela está fazendo. E o filho respondeu assim: ah, a senhora já criou seus filhos, agora deixa que eu educo a minha filha do jeito que eu quero. O outro avô, vendo a situação, ficou ofendido, porque ele não queria imaginar que a neta dele estava sendo mal educada com a outra avó. E ele disse assim: depois eu vou conversar com a minha filha para ela tomar a atitude certa, já que o pai não está tomando em ensinar a criança a respeitar a outra avó. Então nós temos que, muitas vezes, como avós, intervir, ajudar. Não tirar do outro a responsabilidade, mas temos que ajudá-los a entender isso. Porque nós estamos num processo em que as pessoas estão, muitas vezes, sem a percepção, sem a compreensão do seu devido papel perante a vida. Então nós temos que ajudá-los a enxergar isso também, com muito amor, com muito carinho, com muito respeito, porque o outro é o pai, o outro é a mãe. Mas oferecer o nosso amor para que eles possam se apoiar e conseguir se libertar de tantas dificuldades. Mas vamos ver o que temos mais aqui. Olha, André Luiz nos traz no seu livro extraordinário, chamado Evolução em Dois Mundos, um relato da origem da família na Terra. Porque há muitos milhares de anos atrás, éramos seres muito primitivos ainda. Já humanos, mas sem praticamente essa estrutura social toda que nós temos. Essa organização toda que nós temos. E ele nos trouxe isso, então, olha. Lá no livro Evolução em Dois Mundos, no capítulo 10, ele fala isso, olha. Abraça os filhinhos com enternecimento feroz, buscando a solidariedade possível dos semelhantes na selva que o desafia. Nós começamos a formar a família em busca de solidariedade, de apoio. Porque o mundo era muito desafiador. Era um mundo cheio de perigos, perigos de morte. E nós começamos a fortalecer os vínculos de família, daqueles que são os nossos. Por isso que até hoje nós falamos isso, os nossos familiares, como se fossem propriedade, mas porque era aquilo que tínhamos apoio no mundo. Era a força que nós encontrávamos para resistir. Não fosse a nossa organização familiar, a nossa espécie teria desaparecido do planeta. Porque a nossa espécie, sozinha, ela não consegue sobreviver. Diferente de outros animais que conseguem viver solitários na natureza, nós não conseguíamos viver solitários. Nós precisávamos do apoio do grupo. E até hoje se observa isso. Todos os animais que são mais aparentados com o homem, eles vivem em famílias. Não tem um primata que viva sozinho. Nossa família, na classificação taxonômica, na biologia, é da família dos primatas. Não existe nenhum primata que vive sozinho. Todos vivem em grupos familiares. Isso é a nossa natureza animal. A nossa origem é essa, de precisar estar juntos, nos apoiando, nos incentivando. E olha só, ele nos fala também que o espírito em evolução nessa época mentaliza a constituição da família e padece na defesa do lar. Porque existiam grupos humanos rivais, como até hoje existe. Existiam ameaças, feras, falta de alimentos, secas. Então, o homem nessa época, o homem e a mulher, o espírito em evolução no planeta nessa época, que estimamos aí por volta de uns 200 mil anos, estava nessa grande luta de defender esse bem tão sagrado. Ela é tão importante para nós que nós lutamos pela paz da família desde que nós começamos a estruturá-la, desde que começamos a formar a família. E André Luiz tem mais a nos dizer. A morte passou a impor-lhe angustiosas perquirições e, enterrando seus entes amados em sepulcros de pedra, o homem rude, a iniciar-se na evolução de natureza moral, perdido na desértica vastidão do Paleolítico, na Idade da Pedra, aprendeu a chorar, amando e perguntando para ajustar-se às leis divinas, a se lhe esculpirem na face mortal e invisível da própria consciência. Foi o medo da perda dos que nós amamos que nos levou a desenvolver o pensamento voltado a Deus. A criação da ideia de uma força superior na natureza é dessa angústia terrível quando alguém que nós amamos parte e que nos faz perguntar por quê? Onde está esse ser? Isso foi uma das forças que nos levantou da animalidade, que nos torna humanos a cada dia. É a capacidade de pensar, de refletir, de perguntar e de sofrer quando perdemos os que amamos. Essa mesma dor vem nos acompanhando século após século. Mesmo com a demonstração extraordinária de vida espiritual que Jesus deu, a humanidade continuou nessa grande e angustiosa experiência. Mesmo com as demonstrações de comunicação dos falecidos a partir do século XIX de maneira ostensiva, a humanidade, em sua maior parte, continua angustiada, perguntando o sentido da vida. O porquê de estarmos aqui? O porquê de existir a morte? Não nos conformamos, sofremos muito por isso. E isso tem uma razão de ser na criação divina, porque é isso que nos leva a Deus. É esse questionamento, essa busca de reconhecer que a nossa existência não pode ter fim, que nos fez criar as religiões, que nos fez investigar o mundo espiritual e nos fez descobrir que existe uma realidade espiritual. E nós vivemos até hoje assim. Buscamos a solidariedade no lar. Aquele que tem um lar harmonioso, um lar acolhedor, se sente mais forte para vencer os desafios da vida. Até hoje, constituímos a família e padecemos em sua defesa. E não é só a defesa na segurança material. Às vezes é a estabilidade emocional, afetiva. Nós sofremos porque não conseguimos, muitas vezes, garantir essa estabilidade da harmonia no lar. E não podemos jamais baixar a guarda, jamais descuidar da nossa família. Temos que ter uma atenção muito grande pelas pessoas que nós estamos compartilhando. Reconhecer as suas lutas, os seus sofrimentos, ouvi-las. É muito comum, ao longo do relacionamento do casal, eles deixarem de se apoiarem. Deixarem de ser ali aquele que entende um ao outro. É muito comum esse distanciamento e todos são responsáveis por evitá-lo. Homens e mulheres têm o dever de se ouvir na formação do lar, têm o dever de entender um ao outro, de se desculpar, de se amar, de se perdoar, de se ajudar. Muitos vivem ainda num modelo muito arcaico de relacionamento, achando que certas obrigações é de um e outras obrigações é de outro. De modo geral, todos são responsáveis por tudo na constituição de um casal. Todos. O homem deve ajudar a cuidar dos filhos. O homem deve apoiar a esposa nessa tarefa. Deve ajudá-la dentro do lar. O trabalho dele é muito desgastante, mas o da mulher dentro do lar também é. E mais cruel é, nos nossos dias, a mulher que trabalha fora e ainda tem que trabalhar dentro de casa. O homem trabalha fora e ele chega em casa, o que que ele quer? Não fazer nada, descansar, relaxar. Mas ela também passou um dia trabalhando, fosse dentro do lar ou fora. Quem já fez serviço de casa sabe o quanto é desgastante. A gente começa a limpar uma coisa num momento, quando você vai ver, você já passou na casa inteira e você está ainda achando coisa para fazer. Porque o trabalho dentro de um lar é infinito. Não tentem jamais deixar tudo em ordem, porque não vai ficar. Você terminou aqui, você vai achar outra coisa e vai, e vai. E o homem nem sempre percebe isso por parte da mulher. Que muitas vezes ela se torna ali refém daquela condição de faxineira, cozinheira, de babá. E ela tem pouco tempo, na verdade, de ser esposa, mãe, porque ele não está dividindo as tarefas. Não rebaixa o homem fazer isso. Assim como não rebaixou a mulher quando ela precisou sair do lar e trabalhar para ajudar no orçamento, também não rebaixou a mulher. Como não denigre nem rebaixa o homem quando ele tem o apoio da sua companheira para garantia do sustento material. A mulher, em muitas ocasiões, ela é mais sensível às necessidades do que o espírito que evolui como homem. Então nós precisamos rever esses conceitos urgentemente e nos apoiar, nos ajudar. Porque temos que ver a nossa esposa, a nossa companheira, temos que ver o nosso esposo, o nosso companheiro, a pessoa que temos que dedicar o melhor de nós. Não podemos jamais vê-los como adversários, antagonistas, como alguém que a gente tem que estar implicando e brigando. Nós temos que ver como alguém que nós temos que estar ajudando, entendendo, apoiando. É a única coisa que irá garantir a paz no lar. É um casal bem unido. que se respeite, que se ame, que entenda as necessidades uns do outro, que atenda quando percebe que uma necessidade é muito grande. Porque muitas vezes a gente não quer abrir mão de pontos de vista, não quer abrir mão, isso vale para o homem e para a mulher. A gente não quer abrir mão de uma realização e não percebe o mal que aquilo faz para o lar. Quando a gente consegue sacrificar as coisas pessoais em favor do casal, mostra o grau de amadurecimento que nós já temos espiritual. E é algo que temos que refletir bem, porque de um modo geral, quase todos nós falhamos nesses papéis. Quase todos nós não observamos as necessidades uns dos outros. Por isso que os espíritos falam tanto de amor e de perdão, porque é o que nós mais estamos precisando em todas as relações, principalmente entre casais. Então vejamos mais que, até hoje, enterrando nossos entes amados, choramos e continuamos perguntando o porquê da vida para nos ajustarmos às leis divinas que se esculpem em nossa consciência. Até hoje, esse medo da perda do lar, os conflitos que nós vivemos num lar, tudo isso é material de elaboração da nossa condição de espíritos. As provas que nós temos hoje dentro do lar, dos desentendimentos, a desarmonia, tudo isso é elemento que está ajudando a gente a se modificar como espírito, a evoluir, a se transformar, a crescer interiormente. É uma pena quando nós não aproveitamos e abandonamos aquele lar que aparentemente conflituoso e difícil, exige da gente grande renúncia. Nós estamos abandonando uma grande oportunidade de crescermos para Deus. Porque já aprendemos com a doutrina espírita que o sofrimento ele vem para nós não para nos punir, não é para castigar, não é para nos ferir, não é vingança de Deus, não é castigo. O sofrimento ele vem para nos revelar algo que nós temos que mudar em nós. O sofrimento vem como instrumento de transformação da gente. E se a gente oferece o pior da nossa natureza, quando vem o conflito, a luta, o desentendimento, nós estamos repetindo aquilo que sempre fomos. Quando a gente briga, por exemplo, nós estamos repetindo o que nós sempre fizemos. Quando nós dialogamos e nos contemos e tentamos entender o outro e ouvir as suas explicações, ainda que não vamos dar razão imediatamente, mas nós procuramos entender, nós estamos transformando o nosso ser. Nós estamos modificando algo em nós. Estamos nos tornando melhores. Estamos nos tornando espíritos mais iluminados. Porque essa é a condição do espírito evoluído. É a capacidade de entender as dificuldades do outro, de perdoar, de ajudar mesmo quando ofendido. Então é isso que temos que buscar incessantemente em nossas relações familiares. Afastar os pensamentos de agressividade, pensamentos de revide, de revolta, afastar da nossa mente aquela atitude de ela fez isso, ela vai ver o que eu sou capaz de fazer. Isso é a ruína de um lar. Ah, ele fez isso, ele vai me pagar. Quando a gente raciocina assim, a gente não está amando as pessoas. A gente está tendo uma relação muito superficial quando nós pensamos em responder ao outro à altura do que ele nos fez. Nós estamos demonstrando que a nossa imaturidade espiritual é tão grande quanto a do outro. O que temos que fazer é: o que eu preciso aprender para compreender a minha esposa? O que eu preciso fazer para compreender o meu marido e ajudá-lo? É esse o pensamento que nós temos que nutrir nas nossas relações. E é por isso que o Espírito falou para Kardec aquilo na resposta da questão que nós vimos no Livro dos Espíritos. É o relaxamento dos laços de família. A gente deixa de ser esse modelo de marido, esse modelo de esposa, e é aí que a família começa a entrar em declínio. Porque nós deixamos de cumprir esse papel de apoio mútuo. Deixamos de estar integralmente ali como marido, como mulher, deixamos de cumprir o nosso dever. Olha só o que eles nos falam também sobre a monogamia, uma situação que é muitas vezes ameaçadora do lar, quando as pessoas começam a pensar em outras experiências fora do lar. E mais ameaçador ainda quando busca concretizar essas experiências. Houve um período da nossa evolução que nós éramos polígamos. Nos relacionávamos para ter filhos com vários, tanto a mulher quanto o homem. Só que nós fomos vencendo isso porque é resultado da nossa evolução espiritual. Ser monogâmico é da nossa natureza espiritual. Nós somos espíritos para ter a cada experiência uma única pessoa no nosso coração, no nosso corpo e na nossa mente. E olha então o que os espíritos disseram. Kardec perguntou na questão 701: qual das duas, a poligamia, ter vários parceiros ou parceiras, ou a monogamia, um único, é mais conforme à lei da natureza? Olha o que eles disseram. A poligamia é lei humana, cuja abolição marca um progresso social. O casamento, segundo as vistas de Deus, tem que se fundar na afeição dos seres que se unem. Na poligamia não há afeição real, há apenas sensualidade. Quem já se preocupou em realmente ter um relacionamento sólido com alguém, sabe o quanto nós temos que investir de nós mesmos no desenvolvimento da afeição com essa pessoa. Não é assim? O quanto nós precisamos nos dedicar àquela pessoa para criarmos um vínculo profundo com ela. Me diga, quem tem forças para criar vínculos profundos com 3, 4 pessoas? 2, 3, 4 pessoas diferentes? 5? É difícil chegar à profundidade de um ser humano dividindo o afeto, dividindo a atenção. Por isso que a monogamia, ter uma pessoa de cada vez em nossa vida, por isso que ela é da lei da natureza. Que nós não vamos compreender profundamente a pessoa que está do nosso lado se não estivermos totalmente focados nela. A gente só chega à profundidade de algo se toda a nossa atenção estiver voltada aqui. Nos relacionamentos é assim. Se não dedicarmos tudo de nós naquele relacionamento, nós não chegamos a tudo que ele pode oferecer. E olha só então, toda e qualquer situação que for contrária à monogamia revela o atraso moral do indivíduo. Quando estamos iludidos, imaginando outras possibilidades fora do casamento, nós não estamos atingindo o objetivo dele. Não estaremos. E existem duas preocupações que temos que ter. Temos que evitar a poligamia de fato. Não podemos ter alguém fora do casamento. Ah, é só uma aventura. Não, não pode. Atraso do espírito, isso significa. É um atraso do espírito. Agora, também não podemos viver assim, olha. A vida mental e emocional fora do lar. Vendo uma pessoa lá, outra aqui, e se iludindo, se envolvendo, permitindo que a nossa atenção desvie. A nossa mente, o nosso coração e o nosso corpo, ele tem que estar voltado plenamente àquela pessoa que estamos hoje ao lado dela. Essa é a única forma da evolução espiritual ser alcançada num relacionamento a dois. Tanto o homem quanto a mulher, ah, fulano, fulana, não. Não podemos permitir esse pensamento. Muitos casamentos se dissolvem ou são pouco produtivos, não realizam nada para a evolução do espírito, porque as pessoas nutrem pensamentos e sentimentos de traição. Nem concretizam, mas se deixam levar por aquele encantamento fantasioso, por aquele envolvimento sedutor, ilusório. Nós temos que pedir muito a Deus que nos ajude a manter o foco dentro do nosso lar. Porque ali Deus reuniu tudo o que nós precisamos para sermos felizes espiritualmente. Os nossos filhos com problemas? Sim. A nossa esposa, o nosso marido com problemas? Sim. Ali estão as pessoas mais importantes para este momento da nossa evolução espiritual. É ali que está o melhor que nós podemos alcançar. Porque todo abandono que nós realizamos nos cobrará no futuro. o que não realizamos de amor junto àquelas pessoas. Por isso que nós temos que continuar, como disse André Luiz, nesse ato de padecer na defesa do lar. Temos que defender o nosso lar de uma série de fatores externos, mas também de fatores internos, como nosso desequilíbrio. Então, quando eu reconheço a minha imperfeição, não preciso falar nem para a minha esposa, nem para o meu marido, não preciso falar para ninguém. Mas quando eu reconheço que eu estou em desequilíbrio, vou buscar a ajuda para superar isso. Através da oração, através da leitura edificante, através do passe na casa espírita, do tratamento espiritual na casa espírita. Se eu percebo que eu não tenho disciplina mental para evitar que meu pensamento divague em situações fantasiosas, vou aprender a domar os meus pensamentos. A doutrina espírita está cheia de instruções sobre isso. Então reconheçamos que hoje a nossa família é o nosso bem mais precioso. Defendê-la até de nós mesmos, das nossas imperfeições, é o nosso dever maior hoje, para que a gente possa oferecer ali o lar, esse ambiente realmente tão acolhedor, tão refazedor que pode ser. E temos mais coisas para falar sobre a família e evolução espiritual. Já vimos de uma certa forma isso, que a família é meio de autoconhecimento, nós nos revelamos para os outros e para nós mesmos o que nós somos realmente em termos de emoções. Quem já não se viu numa situação dessa, não é? Ah, eu não sabia que eu era capaz disso. Foi a experiência familiar que revelou, não é? Então, se você percebeu que você é capaz de um desequilíbrio, trabalhe por mudar isso em você. Não fique apenas lamentando por ter criado o desequilíbrio. Mas reconheça, é parte do que eu sou, eu vou trabalhar para mudar isso. A família é oportunidade de autorrenovação. Se a gente entendê-la como essa grande realização espiritual da nossa vida, nós podemos crescer e evoluir muito na família. Nós podemos ser uma pessoa mais feliz nessa luta, nessa busca, nesse crescimento. Então, tenhamos esse amor verdadeiro pela nossa família. De reconhecer que ela é uma grande oportunidade de crescimento. É uma grande oportunidade de transformação de nós mesmos. A maioria dos espíritos que estão lá chorando do outro lado, e muitos dos que estão aqui presentes agora, se pudessem falar, eles diriam assim para a gente. Hoje eu sou infeliz porque eu não fiz tudo o que eu podia pela minha família. Eu não dediquei o melhor de mim para as pessoas que estavam ali junto de mim. Porque é aí que está o segredo da felicidade do homem. É ele oferecer o melhor dele para a sua família. Compreendendo que não ficará perdido esse melhor que foi oferecido. Em algum momento isso retorna a nós. Porque isso nos traz a consciência pura, tranquila, e nos ajuda então a vencer as nossas imperfeições e nos dá a condição de sermos um espírito mais realizado, mais feliz. Eu vou pular algumas coisas, porque a nossa hora vai se aproximando, mas de uma certa forma já falamos tudo sobre isso que nós estamos aqui. E vamos ver aqui os inimigos da família. Olha, egoísmo. Nós não podemos ser egoístas com a nossa família. Às vezes a gente tem que dizer não para eles. Não, filho, o pai não vai te dar isso porque você não está merecendo. Tem que ser assim. As crianças não vão gostar disso que eu estou falando, né? Mas às vezes nós temos que falar não. Por mais que a gente ame, por mais que a gente possa fazer o capricho de um filho, temos que falar não. Então nós temos que ensinar a libertação do egoísmo até dizendo não. Mas nós não podemos negar as coisas àqueles que nós amamos. Mesmo quando a gente tem que estar falando não, a gente pode estar sendo generoso. Mas existem pais e mães que são profundamente egoístas no seu relacionamento. Querem tudo para si. Querem apenas ser ouvidos, entendidos, querem apenas ser compreendidos, apenas eles ajudados. Não percebem o quanto eles têm que retribuir. Então, o egoísmo na família é um agente destruidor. Temos também, olha, as reclamações. Quer destruir um lar? Reclame de tudo que tem de problema no lar. E olha, não existe lar perfeito. Existia um lar na Terra perfeito. O nome da mãe era Maria, do pai José e o filho Jesus, mas também, né? Com essa combinação de espírito, o lar era harmonioso mesmo. Mas daí vieram outros irmãos depois, o Evangelho relata. Nem eles entendiam direito Jesus, os irmãos. Né? Mas então, lar perfeito não existe. Se a gente quiser achar defeito para reclamar, a gente vai achar todo dia dentro do lar da gente. Mas tem coisa que a gente tem que relevar. Tem coisa que a gente tem que deixar para lá. A gente pode até falar que algo está errado, mas vamos entender por que ficou daquele jeito? Às vezes a comida não saiu daquele jeito que a gente gosta, porque a esposa está sobrecarregada. Às vezes o marido não comprou aquilo que ele queria comprar para dar mais conforto para a família, não adianta reclamar porque não trocou a máquina, a geladeira, ou porque ele não consertou uma coisa dentro de casa. Às vezes ele não está com vontade de fazer aquilo porque ele está saturado. Então a reclamação como agressão é algo totalmente nocivo dentro do lar. Atrapalha muito a paz do lar. Acusações, ficar imaginando coisas no outro e acusando, falando, inventando coisas. Se a gente não tiver certeza de algo, a gente não fale. Porque ser acusado quando você é inocente é uma agressão muito grande. Então nós temos que ter muito cuidado. Agressividade, se a gente não está bem, avisa, olha, hoje eu não estou legal, não queria nem estar falando muito. Porque às vezes a gente transparece uma agressividade que não é para o lar, mas manifesta ela dentro do lar. E está com raiva das outras pessoas e descarrega dentro do lar. E a gente respeitar outra pessoa quando a gente observa que ela não está bem. Olha também o que nós temos que evitar. O desafeto, nós temos que desenvolver estima, carinho pelas pessoas do lar. Ah, mas a minha sogra mora com a gente, é difícil gostar dela. Eu falo isso, mas eu nem posso falar de sogra, porque minha sogra ela é maravilhosa. Mas tem gente que tem esse problema na vida. E aí, o que a pessoa tem que fazer? Se ela está lá, é porque Deus mandou. Mandou para te ensinar a amar a pessoa diferente. Se esforça. Entendeu? Ah, está morando com a gente aqui o genro, porque casou, não conseguiu pagar a casa, teve que vir morar aqui. Ame essa pessoa, ele é um filho que te deu agora. Não podemos nutrir desafeto pelas pessoas que estão no nosso lar. Não podemos nutrir desafeto nem por estranhos, que dirá se a pessoa está coabitando com a gente. Temos que desenvolver afeto, respeito pela pessoa. Olha mais uma coisa, infidelidade. Já vimos o quanto isso é destruidor do lar, seja no plano concreto ou mental. E aqui, ó, ciúme, força destrutiva de um lar também. Precisamos aprender a reconhecer se ele existe em nós. Porque às vezes a vida nos surpreende com algumas experiências e nós descobrimos que somos ciumentos. Então nós precisamos ter uma cautela muito grande para não imaginar e fantasiar coisas, porque isso aqui, ó, é um dos grandes agentes que os obsessores, os espíritos que não nos perdoaram dos erros passados, usam para desestabilizar um lar. Então temos que ter uma atenção muito grande sobre isso. E os valores que fortalecem a família são o contrário daqueles, mas em especial isso aqui, ó, Evangelho no lar. Você quer ter um lar harmonioso e pacífico? Traga a prática do Evangelho no lar com amor, com dedicação, com aquela regularidade que se faz necessária e convide Jesus para estar na sua vida. Modifique-se, transforme-se a essa luz divina que é o ensinamento do Mestre. Ame, perdoe, se devote, renuncie. Quando nós estamos revestidos desse ideal que Jesus ensinou, de amar ao próximo, de renunciar ao mundo e viver mais espiritualmente, o nosso lar tende a se harmonizar. Ele tende a progredir. Tenha Jesus no seu lar, e o seu lar será bem orientado, bem pacífico. É a nossa mensagem para essa manhã. Que esse Mestre incrível possa nos continuar ajudando, nos apoiando, nos incentivando a fazermos o melhor pelo nosso lar. Porque essa é a nossa grande missão nesta existência. Muito obrigado a todos.